Então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem aí desse lado. Eu estou bem, está um bocadinho de frio, mas a gente tem que passar, não é? Estamos com 2 graus esta manhã e com um bocadinho de chuva e neve junta. Então, desejo-vos uma ótima manhã. Vocês estão na companhia de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então estamos já no fim de semana. A semana passa a voar e os meses. Ora, hoje somos o dia 1 de abril de 2022. Façam cuidado que não se façam enganar, porque hoje é o dia dos enganos. É o dia do poação. Então, e abrimos a nossa emissão com a Agatha, que, como vocês sabem, ela estará cá no dia 30 de abril, em São Priver, São Memão. Aí temos então o Capa Negra também para atuar. E quem trabalha, boa coragem, um ótimo trabalho, porque este tempo não está nada famoso, está muito frio, agasalhem-se bem. E para quem viaja, uma ótima viagem também. E quem está em casa, que se deixe estar ao cantinho a escutar esta manhã estas bonitas músicas que eu vou cá passarem. Então vamos já continuar com a nossa música e vai ser Adeus Solid Picking. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro vocês tenham alguém que sejam felizes para amar. Ora, 9 horas e 12 minutos e estamos aqui na vossa rádio, na nossa rádio, Rádio Arcancel 96.2, com as melhores músicas portuguesas. Desejo-vos um ótimo dia. Então, e continuamos com Os Amantes do Alentejo. A gaveta está vazia. Se a gaveta está vazia, bora. Temos que encher, não é? Então, vamos às putas. Isto assim não pode ser. Diz-me lá o que é preciso. Como consigo comer? Já não como há tanto tempo como estava habituada. Não me sustento de vento. Cá dentro não tenho nada. A gaveta está vazia. A fome que a gente apanha, não tenho nada cá dentro. A comida faz falta, não tenho nada para comer. Não te posso garantir o que possa acontecer. A gaveta está vazia, já ando cheia de fome. Como há tempo acontecia, diz-me lá como se come. Diz-me lá como se come, como há tempo acontecia, já ando cheia de fome. E continuamos então com Ana Portugal, Dançar no Arraial. Então toca dançar, vamos embora. Opa, para aquecer, que isto, o tempo está muito, muito vento lá fora e o tempo está escuro, está muito, muito frio. Façam cuidado. Uma ótima manhã na escuta da Rádio Arco-Íris. De noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Ora, e continuamos então com a nossa emissão, e desta vez é nas doces, amanhã de manhã. Olhe, amanhã de manhã eu acho que está menos 5, é o que eu vi no meu telefone, na Meteo, eles anunciam menos 5 para amanhã. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Continuamos com os anos 80, quem não se lembra desta linda canção? E também quero passar um bom dia ao meu florão amigo, que é um que nos grava todas as nossas emissões quando estamos cá presentes na rádio, e para ele desejo um ótimo dia. Ora, 9 horas e 26 minutos aqui na Rádio Arco-Íris. Então eu vou passar aqui uma dedicatória que foi um colega meu que pediu, que vai na estrada e vai de viagem. Ele queria então ouvir esta canção antes de chegarem ao seu destino. E eu vou lá passar um bocadinho mais cedo. E então é da parte de Carlos, que de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus amigos que o conhecem e para também não esquecendo o Saruga, o seu Saruga, e também todos os animadores e todo o auditório e para todo o mundo. Então vou passar aqui, que tenho o título, o Marco Paulo, A Lágrima de Amor. Então vamos escutar esta bonita canção. Quero que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Já escutei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugires do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Petit écolier avec du blé. Então eu peço-me desculpa porque cortou-me aqui um bocadinho de música, mas continuamos com a mesma. Clara, que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor.

buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capanègre, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, então vimos de ouvir a página de Pub e vamos continuar com a nossa música. Então vamos já começar com Banda Luz ao Meu Barraco Caiu. Foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, com tudo dado na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barranco caiu, chama ao pedreiro. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barranco caiu, chama ao pedreiro. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. Então, e vimos de ouvir o Banda Luz ao Meu Barraco Caiu. Ora, então tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Alexandre para todos os seus colegas de trabalho e que desejam um ótimo dia e um bom fim de semana e também para todas as pessoas que o conhecem. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título, tem o título Mila Netinho. Então, vamos à escuta. Thank you. Não vou viver em pecado.

capaz, mestre trabalhador. Juro que pela vida inteira tu serás sempre a primeira, só tu terás meu amor. Tens de ser minha, podes parar de fugir. Não sei porque hás de mentir ao homem que mais te ama. Tu sabes bem que o destino está traçado. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Tens de ser minha, podes parar de fugir. Não sei porque hás de mentir ao homem que mais te ama. Tu sabes bem que o destino está traçado. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Tens de ser minha, podes parar de fugir. Não sei porque hás de mentir ao homem que mais te ama. Tu sabes bem que o destino está traçado. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Tens de ser minha, podes parar de fugir. Não sei porque hás de mentir ao homem que mais te ama. Tu sabes bem que o destino está traçado. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Tens de ser minha, podes parar de fugir. Não sei porque hás de mentir ao homem que mais te ama. Tu sabes bem que o destino está traçado. Irás dormir a meu lado nos lençóis da minha cama. Ora, 9 horas e 56 minutos, o tempo passa lá. Já estamos na nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o Ser Armando, a sua esposa e o Ser Agostinho Monteiro também e toda a sua família e também os animadores e todo o auditório da Rádio Arcancial. Da minha parte, então, desejo um ótimo dia e tudo bom e muita saúde. Então vou passar aqui uma canção, espero que seja do agrado dela, que eu vou passar, de Ana Gili, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora, e para todas as pessoas que sofrem. Então vamos ouvir esta bonita canção. Pede a Deus por todos nós paz, alma e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. São milhões que vão rezando em silêncio com devoção. Thank you. 10 horas e 6 minutos aqui na Rádio Arco-Íris. Vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia com a emissão O Fim de Semana à Porta. Então, e vamos escutar o Banda Lusa. Eu quero bem a minha sogra. E quem é que não quer bem as sogras? Eu acho que todo mundo. Mas há muitas pessoas que dizem que há algumas sogras que são más. Olha, a minha era uma santa, mas lá foi tão bem. Então, que Deus a tenha lá em termos de descanso. E vamos ouvir então Banda Lusa, Eu Quero Bem a Minha Sogra. Que cruel a minha sogra preferiu uma cobra a um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escandal e jararaca ou qualquer tipo de cobra, tanto ela sente assim. Eu quero bem. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome de Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitado, então vem ela e importado. Presente para ti. Este é o hino de todos os reis de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa. Chamando de animal. Animal. Se eu raio com a mulher, mata a boca, mata os pés. Minha filha casou mal. Não aguento este tormento, afinal dou um sustento para a mejada do meu lar. Abro o olho, meu irmão, que feliz foi o anão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome de Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, então ela é empolgada. Que presente para mim. Quando a minha sogra morrer, vou estar a trabalhar. O meu patrão vai me quebrar a folga. Eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela em jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela se sintometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, então vem ela embrulhada. Presente para mim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela Por aí também vamos ouvir o Banda Luz, Eu Quero Bem a Minha Sogra. E continuamos com a nossa emissão, o fim de semana à porta. Então, eu vou passar aqui mais uma dedicatória que é da parte da Glória, animatriz das quartas-feiras. A nossa Glória, a Glória, a música da Glória que passa, a emissão, a Músicas da Glória. E para ela, então, vou passar aqui uma dedicatória para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todas as pessoas que a conhecem. Então vou passar-lhe aqui uma canção, que ela é um bocadinho triste, mas é muito bonita. Eu gosto também de ouvir esta linda música. E vamos ouvir então Diana Gil, A Lágrima. Ora, então vamos, ficamos com Luís Manuel 13:45. E isto é uma realidade, porque quando alguém nos pergunta que horas são e está quase na hora das 14:00, a gente, às 14:45, a gente diz: falta 15 minutos para as 14:00. Sim, senhora, isto é realidade. Então vamos ouvir esta linda canção. E não se esqueça que hoje é o dia 1 de Abril, é o dia dos enganos. Atenção, faça muito cuidado com vocês aí desse lado. Cruzei-me com elas, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Perguntaram-me as horas, olhei para o relógio, sorri e respondi: 14:45. Perguntaram-me as horas, o relógio marcava a hora certa. É as duas. Perguntaram-me as horas, olhei para o relógio, sorri e respondi: 14:45. Perguntaram-me as horas. Calor do seu abraço.

do coração. É um sentimento lindo e não é pecado quando no dia dos namorados lembramos a paixão. Lembro quando namorei contigo, foi contigo que aprendi a amar. Hoje somos simplesmente amigos. Ali estamos à escuta da Agatha José Malhoa, Lembra-me de Namoro. Ora, então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Ora, 10 horas e 27 minutos, estamos a meio da nossa emissão, o fim de semana à porta. E vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Manuela, que pede uma canção para o prazer de ouvir e dedica a todos os animadores da Rádio Arco-Íris e a todo o auditório e para todas as pessoas que eu conheço. Então, ela pediu para passarem Tony Carreira Resta. Vamos ouvir esta linda canção. Então, por minha parte, muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então, vamos à escuta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ora, então, e vimos de ouvir Tony Carreira, resta que foi pedido da parte de Manuela, que desejo-lhe um ótimo dia. Ora, e continuamos então, e vamos continuar com as nossas músicas. E desta vez vai ser, vou ficar aqui com um bocadinho de músicas de Graciano Sagra. Então vamos já ouvir a primeira. Eu vou a Santiago. Santiago. Vou acender uma vela no santuário sagrado. Vou rezar pelo inocente que morre sem fazer nada. Vou pedir por esta gente que está sendo massacrada. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Essa ideia assassina. Acabar o sofrimento do povo da Palestina. Meu santinho adorado, de joelhos eu te peço. Faz um milagre sagrado, por favor, eu te agradeço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Santiago, a sua bênção para Israel. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a Venezuela. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a África do Sul. Vou pedir a Santiago paz no mundo. Meu santinho adorado, de joelhos eu te peço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. La journée. Asas do vento, o dia do fim, eu sei que está marcado. E a qualquer momento a porta é entreaberta, vai se abrir e tu irás para a parte incerta, deixando-me aqui com a dor ao meu lado. Bem posso chorar, só ficar por ti e pedir que não vás. Nada vale nada, não voltas atrás. Tu estás decidida e eu desesperado. Que vai ser de mim quando eu acordar em cada madrugada, procurar um beijo e não encontrar nada? Mais distante e me vais deixar a qualquer instante, pois a despedida já vivo contigo. Vai chegar a hora, mais tarde ou mais cedo, tu já nem consegues manter em segredo. Tu não fazes planos para ficar comigo. Bem posso gritar, implorar por tudo para ficares aqui. Nada muda, nada tens o adeus em ti. Vais mesmo partir, eu vou ficar perdido. Que vai ser de mim quando eu acordar em cada madrugada, procurar um beijo e não encontrar nada, apenas saudade por dentro e por fora? Estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário e eu vou recordar com saudade a tua imagem, o teu rosto tão bonito e divino. Oh, minha Santa Mãe, preciso de ti a cada instante, do teu amor, dos teus conselhos, do teu carinho. Sim, eu sei, tu estás na companhia do Senhor. E eu vivo chorando a tua ausência, perdido neste mundo tão sozinho. Quantas vezes ouço tua voz chamar por mim, dizendo: cuidado, meu filho, faz atenção, não vais por ele. És tu somente quem protege o meu caminho. O tempo passa, mas a tua presença é cada vez mais forte em mim. Guardo a sensação de que nunca foi o fim,

forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sinta o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando. Mais lá. Passa a voar, então vocês estão à escuta de Elder Batista, anda comigo, meu amor, e estão à escuta de Manhãs Românticas apresentadas por Lourenço. Então vamos acabar esta música e depois vamos passar uma página de fundo e a seguir continuaremos com as nossas dedicatórias e com muita, muita música portuguesa. Então, até já. Que não trazes cueguinha, anda comigo, ó meu amor, anda comigo pra onde eu for. Anda comigo, ó meu amor, anda comigo pra onde eu for. Quando te puser a mãozinha, até vais arrepiar. Quando te puser a mãozinha, mesmo os sinos da igreja.

terra natal. Ao longe, vejo a terra onde nasci. Ainda trago da ideia, minha pequena aldeia, a casa onde eu nasci. Eu já vejo a minha igreja, que Deus louvado seja, por chegar à minha terra. Ao longe, vejo a terra onde nasci. Tenho trago da ideia, minha pequena aldeia, da casa onde nasci. Eu já vejo a minha igreja, que Deus louvado seja, por chegar à minha terra. Ora, 11 horas e 8 minutos e estamos a entrar na última hora da nossa emissão, o fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então vamos começar com mais uma dedicatória que é da parte de Maria Rosa. De Maria Rosa para a família Peixoto e família Liali, e não esquecendo também todos os animadores da Rádio Arco-Íris e todo o auditório e para todas as pessoas que a conhecem. Então, eu vou passar aqui o Marco Paulo, Nossa Senhora. Olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar. Mãe, querias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Meu Deus. ressuscitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Ora, então, e vimos de ouvir o Marco Paulo Nossa Senhora, que foi pedido de Rosa Maria para a família Pacheco e a família Leal e para todos os animadores. Ora, então, e continuamos, e vamos continuar com mais uma dedicatória, e é da parte de Rosa Maria para Maria do Céu e Madame Pinheiro, e para toda a família de Madame Pinheiro e para todos os animadores da Rádio Arcanciano. Então eu vou passar aqui uma canção que eu sei que Madame Pinheiro gosta muito de ouvir, e vai ser a canção de Leonardo, Uma Lágrima. Então, um ótimo dia e boa escuta. Despedir, disse-me um

navegar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Abandonada essa flor que era amor a florir.

No concurso de freiras tornaste uma pura e donzela. Então estivemos à escuta de Rubem Aguiar, que foi pedido da parte de Sónia Leal para todos os animadores e também para o seu companheiro e para toda a família e para todos os que a conhecem. Ora, e vamos continuar então, estamos a 8 minutos do fim da nossa emissão de manhã, do fim de semana à porta, e então eu vou passar aqui uma canção por mim mesmo, que é, da minha parte, para todos os que tiveram à escuta esta manhã da minha emissão do fim de semana à porta, que eu foi um imenso prazer estar aqui com vocês a passarem estas bonitas músicas, e com o tempo que está um bocadinho frio, vocês deviam ter ficado em casa à escuta, e o meu muito obrigado a todos e a todos que me telefonaram também, e para as mulheres um beijinho e para os homens um abraço, que eu envio para toda a gente. Então vou passar aqui uma música que para todos, que tem por título a Mónica Sintra, O Anjo da Guarda. E o Anjo da Guarda que nos guarda a todos, e desejo um ótimo dia para vocês todos e muita saúde. Então vamos escutar esta bonita música. Vai lá. Demorou um bocadinho de tempo, mas veio a tempo. Se aproxima o meu